Então essa próxima música eu gostaria que vocês cantassem mais um Vai Dar também, que essa daqui vocês também não conhecem. Mas se vocês conhecerem, pode vir com nós. A Marcha Fúnebre prossegue. Eu quero ouvir Fortaleza. Não queria o moleque com a faca na mão, ajoelhando o tio grisalho, querendo seu caixão. Queria só rimar, choro de alegria, mas na favela não tem piscina, armário com comida. Só gambé gritando deitar, pro bandido escopetar, que na fita do pagamento fuzilou dono da empresa. Cusão que não concorda com o locosso brasileiro, vive no condomínio e limpa o rabo com dinheiro. Só sangue do ladrão, bebendo seu uísque, protegido na ilusão, na grade da suíte. Sua paz tá no luto decretado pelo tráfico, comércio fechado aí, tipo feriado. Tá na bala perdida do fuzil, parando sua porta, explodindo seu mundo, roda de ponto na cadeira de roda. Na gravação do circuito interno do Bradesco, rouba banqueireiro, enterro ladrão, trocando pra não ser preso. Céu não entendeu, só o helicóptero da polícia descarregando a taca do fugitivo da delegacia. Aqui o corujão só passa bang bang, no fim do arco-íris o dono do jato vomita sangue. Leve já colete blindagem pra ir pro restaurante, se não viu vai chorando e ômega zero no desmanche. Não vou rimar felicidade no meu rap, já que filho da puta marcha fora que prossegue. A morta desfigura do IML, a marcha fúnebre prossegue. A pasta morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A pasta morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A pasta morta desfigurada do IML, cuzão. A marcha fúnebre prossegue. Tá rindo, quer dançar, cê quer se divertir. Meu rolo até sanguinário, playboy não vai curtir não. Some pra falar que o moleque do pipa, esquecido de a troca, tiro com a polícia. Eu não simulo sentimento pra vender CD. Não vou falar de paz, vendo a vítima morrer. Vendo no DP, mano cumprindo pena, matando o seguro pra ter transferência. Vendo a criança no norte comendo cacto gambé, desovando mais um corpo no mato. E não me iludo, não, casal, não, dirigindo feliz a pampa, fora da blindagem, eu sonho a segurança. E quando o portão automático da goma subir, prepara a senha do cofre, o ladrão abre. E que Deus deixe ele encontrar madame Esmeralda, senão ele arranca seu coração na faca. A polícia vai chegar só pra fazer perícia, quando alguém se incomodar com cheiro de carniça. Coma com limão pra esquecer o desemprego e bater na mulher. Quando chega a noite, bebo de desde as 4 da manhã, nem vaga pra lavar privada. O mano pede a calma, mata a família e se mata. Caixão lacrado, não estimula, não sou alegre. Aqui, filho da puta, marcha fúnebre prossegue. A pasta morta desfigurada no IML. A marcha fúnebre prossegue. A pasta morta desfigurada no IML. A marcha fúnebre prossegue. A pasta morta desfigurada no IML. A marcha fúnebre prossegue. A pasta morta desfigurada do IML, cuzão. A marcha fúnebre prossegue. Queria que a vida fosse igual na novela. Jet ski na praia, esquina, neve europeia. Cepa de família gritando assalto, cedo feito de escravo. Com 450 por mês de salário, que não enche nem metade de um carrinho no mercado. Não paga luz e água, o aluguel do barraco. Aqui pro cidadão honesto ter um teto. Só pondo fogo na cabeça, invadir o prédio, saindo na mão com o PM do choque. Sobreviver do tiro da reintegração de posse. Pergunta pro tio, tu tem rede invadindo no escuro. O que é um trator? Transformando teu argumento, olho arrombado que me critica. E mostra o povo sorrindo, de carro, casa própria, churrasco no domingo. Será que é miragem o mendigo que come osso? Gabo é pouco que brilha tua cor, deforma seu rosto. E o menino catriota, zero que rouba um carro e dá fuga, deixando a burguesa mutilada, sem metade no carro. Quem vê violência só na tela da TV, só vai ouvir facção e conseguir entender quando te estiver amarrado dentro do porta-mala, rezando pro ladrão não enfia bala. Quando o trombador vai chegar verdadeiro rap, o filho da puta vai sentir que a marcha fúnebre prossegue. A pasta morta desfigurada no IML. A marcha fúnebre prossegue. A pasta morta desfigurada no IML. A marcha fúnebre prossegue. A pasta morta desfigurada no IML. A marcha fúnebre prossegue. A pasta morta desfigurada do IML, cuzão. A marcha fúnebre prossegue.